Zinho Pressão. DJ Zinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. E aí, cai na água! Zinho Pressão e Gordo na área. E vai começar o show. Bora, maninho! Do jeito que a gente sabe fazer. A referência e pressão chegou. E vai começar bagulho doido. Vai começar bagulho doido pra galera assim, ó. Oh, oh, família Maguari tá na área. E vai começar o bagulho doido. Bora, maninho, começar bagulho doido. Vai começar assim, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo! Já! Já vai fogo! Japa Gravações. Chegou a hora, compadre Paulinho! Toma na batida agora! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na caquinha agora, bora! E toma caqueado, toma, toma caqueado. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. Bora, bora na pressão, que o bagulho tá doidão. Vai, vai, vai no caqueado, caqueado desviado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E vem dançando e vem quebrando esse quadril. Vem dançando, vem. Joga o rapetão na pistola. Vai, joga o rapetão na pistola. Família Maguari! Vai de ladinho pela costa. Bota de quadril na rota. Vai de ladinho pela costa. Família Maguari, as primas na área também. Um abraço do Tinho! Novinha, novinha, novinha, bagulho vai ganhar. Bora, Jeguinho! Nervo duro, nervo duro, nervo duro, nervo duro. 3, 2, 1, dali! É só putaria, é só putaria. É só putaria. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Ai, ai, ai, bora, bora, bora. Na garupa. Ninguém parado, ninguém parado, ó. É muito caqueado, é muito caqueado, é muito caqueado. Bora, diga que o bagulho tá doidão. Olha a galera da variante de Mosqueiro, tá na área. Galera da Laje, vai no caqueado, vai, vai, vai no caqueado. Bora, maninho, bora, maninho. Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Moleque, o bagulho doido. É como eu sempre falo, o show da referência é assim. É pressão a todo momento. O professor tá na área. O professor tá na área. 1, 2, 3, já. Parei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar. Vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vai, doidão. Vem com gordo, vem com gordo. Vem com gordo, vem com o meu amigo DJ Matheus conhece. E aí, DJ Marvin? É o show da referência! Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no. E agora, como é que é? Fogo no baque, pegando o touro, pegando o touro, pegando o touro. E aí, Rodrigo do Aço? O Tini Gordo tá na área e o Rock. Bora suando e você também. Área, e aí, vereador do Bonzinho, tá na hora. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal. Saudade sal. Bora, bora, bora, bora, Dini, que o bagulho tá doidão. Ele falou que o rock tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. O caqueado é com a família Maguari. E a nossa galera da Laje, lá da variante, lá de Mosqueiro, tá todo mundo aí, ó. E os caras doidos do Servilha tão mil graus. Para meu amigo Tafa do Gol Pressão. Ele, meu parceiro Formigão. E meu amigo Bruno, o do Banco da Amazônia. Vai dançando no passe do Wilson. Vai dançando no passe do Wilson. Vai dançando no passe do Wilson. Vai dançando no passe do Wilson. Toma na batida. Do batidão que é galera. E o Dinho detona! É agora sim, assim, ó! Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. agora é Suane Moda Fashion. É a primeira dama do meu grande amigo Rodrigo do Aço. O cara é muito forte, meu. Ele fechou a semana. Bora, Rodrigo! Oh! E aí, Leonardo Oliveira? O homem que foi pra cá metade da nave. Bora lá, Cissarde! E meu parceiro Hélio da Sede falou: fronteira não é pra quem quer, fronteira é pra quem pode. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem amigo viado, faz barulho. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Remo, põe a mãozinha pra cima. E quem tá gostando, conta comigo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Já vai fogo, né? Sal. E aí, Jeguinho? Sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal. 3, 2, 1, agora! E aí, moleque doido? Vai, moleque doido, vai. Vai, moleque. E é sempre o nome de Ricardo Estidores. Vai, moleque. É o nosso parceiro lá da Ricardo Estidores. Moleque doido, vai. Bora, Ricardo! Vai, moleque doido, vai, moleque doido. E vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando. Bora, Boninho, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer que o bagulho tá doidão. O Raul Tumano já falou. Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme. Vai tremendo, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Um, dois, três, já! Como parece que tem 10 mil pessoas aqui, ó. Meu amigo Marlisson, o Radisson, você, a Gisele, a Karine, o Arthur, o Kylie, a galera da Laje tá lendo. A galera da Laje da Variante. Amigo Maico, o Dudu, o Bruno, o Lua, o Clebson, a Laira, tá todo mundo aí, ó. As melhores pra você dançar assim, ó. Agora! Amar é admirar com o coração. Essa é a... Bora, Pedro, bora, Rafaela! De alguém... A panelinha tá na área, Boninho! Leonardo Oliveira, você, Raul Estumano. Tá chegando o aniversário do Leonardo. Prepara, dia 25, né, Léo? Nenhuma grama de medo de... Quem vai tocar? Um pouco consigo. Gordo e Dinho Pressão. Ah, fechou já o contato já. Você já nem pagou os 50 que tá devendo ainda. Pronto, vem, musa. Se me liga, já quero te encontrar. Eu tudo é meu bem. Tá no SPC Serasa esse bicho aí, mano. Nem o sol, nem o... Raul não vai inteirar nada pra pagar, mano. Nem as estrelas. E aí, moleque? É o famoso travoso, mano. Vou gritar pra o mundo. Tem que parar de ser assim, Raul. Que te desejo. Você é o meu par perfeito. Manda logo fazer a deitadura da tua namorada lá. Você é o meu par perfeito. Tô te falando. Bitches, monsters, world swallow hard on this pill. La la la. Bitches, zombies, world swallow hard and still pill. La la la la la la la la la. Esse Dieguinho é desgraçado, mano. Esse mano, ela só tinha 6 dentes na boca, mano. 6 ela não tinha, né? Bora, compadre Paulinho! 3 e Maridão! Pirituba, juntinho com a gente, bora, compadre! Elas querem só bandido. Segura! Compadre Paulinho, a referência em rock doido, tá na área. E aí, coalhada da Testinho do Cinderela, segura, coalhada! Bora, Vanessa, do Tigre Saúde também, tá comigo aqui, ó! Bandido, bandido, bandido. E agora? Dinho. É DJ Melry, MC Biel. Bora, bora. Essa é a DJ Melry produzindo só sonzão. Dinho, pressão que tá tocando. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. E é gado Badaloura, tá na área. Bora, gado Badaloura. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Meu amigo DJ Josimar Pop. Conga. DJ Ralph Timigo. Conga. Os gordinhos de Coraci, toda a galera. Conga. Obrigado pela moral de sempre, bora. Conga. No camarote eu tô bebendo à vontade. No camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo secar. Faz a maquininha que hoje eu... Já não pegou teu camarote? Camarote eu tô bebendo. Reserva logo porque sábado vai ser a noite do Xerecard. MC Dani, Rebeca Nietzsche e a referência na Via Show vai ser assim, ó. Faz o caquiado. Faz o caquiado. Faz o caquiado. O Alex Botelho falou. Toma. Eu quero ver quem me ganha no caquiado agora. Toma, caquiado de engordo. Já chegaram e ninguém fica parado. Galera do Badaloura. Chegaram e ninguém fica parado. É muito caquiado, engordo e o Dinho. É muito caquiado, engordo e o Dinho. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull, DJ Udiel Bravo, pega. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Joga o anzol. O Adriano do Frango Freitas. Joga o anzol. O nosso amigo Jário e o Garçom Gatinho. Como é que é? É muito caqueado. Puxa, joga, puxa. Sal, eu já tô mil grau. Sal, eu já tô mil grau. Olha os paradudo, é muito caqueado. Augusto Mano. É muito caqueado. Esse é considerado. Tem vagabundo não namora. Mas é vagabundo, tem vagabundo não. Que a música tá matar ele. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Tá fazendo arroz, pô. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Amigo Urso Logo. Faz o caqueado. JM Boutique. Caqueado. Representante da Duque Gold em Santa Bárbara, o Elton, velha guarda. Toma, caqueado. A mil grau. Tá na hora! JM Boutique. Já já a gente vai fazer um vídeo desguiado pra galera de Santa Bárbara saber que o cara que comanda a Duque Gold é aqui. Não entendi, te amei e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti. Já sabe, GG, pai. Pode trazer uma pro gordo ou uma pro Dinho. Dava moral também, né, desgraçado? Não vou desistir, você é meu. E aí, Robinho, da 160, como é que é, Robinho? Ninguém, só teu amor. Bora, Bruno do Mango da Amazônia, você é o formigão. A galera tá na área, gente, Netuno. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot. Bora, Vanessa. Juiz da Cegonha, parceiro. Do Choque de Benevim. Tá fugindo como se eu fosse o perigo. Essa música é firme, né, Vanessa? Não sei porquê tenta não se apaixonar. O culpado Paulinho dá maior valor. Mesmo dizendo que é de pedra o coração. Esse amor tá escrito em seu olhar. Então fica longe, tenta ficar distante. Quero só ver. Esse Vlad é muita onda. Ah, o coração. O coração. O homem da carrocinha tá na área. Paredão Tigre Salve. Rebo Laura. Tá tocando pra mim. De você vou lembrar. Paredão Tigre Salve. Rebo Laura. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca. Vamos lá, DJ Sandro. Os meninos da quebrada andam muito violento. E pirou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Bora aqui, bora, Robigol. Uh-huh, parceria fechada. Só putaria. Nome da Detroit. Putaria, é só pirocadão. Mete compressão, é só pirocadão. Mete compressão, é só pirocadão. Mete compressão, é só pirocadão. Mete compressão, é só pirocadão. Mete compressão, é só pirocadão. Dinho detonando, dinho detonando. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado na pressão. Vai virar mais uma assim, assim, assim. Da CL, o Leonardo Oliveira, o Raul Stumano, o Pedro da Panelinha, o Alex Botelho, o Vlad, o Coalhado, o compadre Paulinho e o meu parceiro Dieguinho. Bora pra cima! Olha o Robin da 160, o Tafa do Gol Pressão, o Pedro, o Bruno do Banco da Amazônia, o Formigão. Tchau! E o Gordo Rio de bagulho doida, bagulho doida. Existe tudo por você, mas você não me deu valor. Como você fosse tá morto já. Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Agora tô no preto sem saída, porque trinquei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se faz. O Quadrada falou, o Quiabo também faz parte dos quatro caras. Ver, qual é, Quiabo? Ele e o Robigol. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar. E o Rodrigo Duarte falou, e eu? Que eu tô a semana toda nessa música. Pode chorar, semana do meu aniversário. Nunca mais. Bora, vereador Pãozinho! Explodiu, pai! CD ao vivo marcante de ontem. Tá no gosto da galera. Existe tudo por você, mas você não me deu valor. Um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente, um pente. Bora, bora, bora! Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e um lance é um lance. Olha a sequência do pente. China, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente, o pente. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo e o tio. Faz a dancinha do carpinteiro com o gordo. E agora? Vai, fogo, vai! Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. China! É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Dá lidinho, preço! Atenção, meninas! Segue o baile! Machuca, machuca. Machuca, machuca. Machuca, machuca. Machuca, machuca. Dei esse pequenininho. Na bunda gramana, peguei esse pequenininho. Na bunda gramana, vai sacar valona. Se tu não guardar dinheiro, mano, vai sacar valona. Do jeito que tu é pirento. Peguei esse pequenininho. Na bunda gramana, peguei esse pequenininho. Na bunda gramana. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora detonar, bora. Chapa Gravações CDs. DJ Udiel Bravo, porra. Quer contar matar aqui, Edinho? Tá recebendo dinheiro alto do cara aí, irmão. Tá dando pra mostrar a música no CD do cara. Torquindo o cara aí. Ah, não. Vai pegar o vale só tu, é? Um dia desse adquiriu um vídeo de graça aí. Eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Bicho é muito péssimo. O tamanho acima do normal. Por isso que os caras levaram a mulher dele lá pra bonito. Acima do normal. Desse jeito você me deixa louca. O Leonardo de Verdade foi buscar com ele ainda, mano. Isso que é amigo. Ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão. Não, tem que tirar o chapéu. Esse Leonardo de Vera é teu amigo. De rocha. O cara lá pra bonito. Contigo. É dois. É DJ Lohan. Aqui só tem dois nomes, JP e o Kamata. Aqui só tem dois nomes, JP e o Kamata. Bota fogo no pavio, bota fogo. E essa aqui é do meu parceiro Raul Stumano. Bota fogo no pavio. Estoura essa bazuca, estoura essa bazuca. Aí, Geneta MT, esse é o DJ. Os caras que comandam o Raul Stumano, JP e Kamata. O moleque é brabo, ele é responsa. É cria de favela, cria da quebrada. É tio caqueado, não tô ligando pra nada. De Santa Catarina, lá do sul, tá com moral. Junto bora, JP, joga mão. Bora, Kamata. O Raul tá no apoio de vocês. Sal, joga a mão e dá o sal. O promotor JP, já sabe como é. Tá no rock pesado, tá no pique da maré. Conexão do sul, esquece isto. Kamata e JP que a galera dá valor. Bora endoidar, não me segura não. Hoje eu tô de rock com os nomes de emoção. Pode vir comigo, bora chegar, bora formar. Aqui só tem dois nomes, JP e o Kamata. Agora eu quero ver, agora eu quero ver, agora eu quero ver. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Júnior Santori. Caqueado, toma caqueado. Família Maguari, meu irmão. Desde cedo no rock, começou nas pedrinhas. Então aqui, ó. Bora invadir o crocodilo com a família Maguari, vai. Bora invadir o crocodilo com a família Maguari, vai. Diana Nindeua, pra todo Pará. Família Maguari, você tem que respeitar. Nós que bota pressão no croco prime. É só escolher o rumo, o resto já sabe. O animal tá furioso, você já sabe. Vai pra cima do povo. Agora é croco prime, o animal tá furioso. Você já sabe, vai pra cima do povo. Agora é croco prime. Croco prime, croco prime, croco prime, croco prime, croco prime. Dia 25 de julho, o aniversário do Léo Sapo. Já sabe, né? Entra pai, entra mãe, entra filha. O bagulho vai ser doido. Agora é amigo. É todo mundo. Essa é uma tremenda panelinha. O Wallace Salles. Lá os puxa. O Blacha dos Gordinhos. Tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Caqueado, vai. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come um dinheiro. E o meu parceiro Quiabo também, tá na área, bora Robigol. Dinheiro nem nunca sei. E aí, como é que é, Quiabo? Um amiguinho comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. É a letra mais difícil que existe na música. Assim. Assim. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio. Ah, Passo. Olha como é que é a parada. E meu parceiro Júnior Piloto também, tá na hora, Júnior. Um abraço pra você do Dinheiro Direção. Júnior Piloto, a união do Tapanã tá na área. Pra cima! Pra cima! É nosso amigo Kleber, né? É o Kleber que tá aí do Tapanã. O Elton. Bora, Elton do Tapanã. Agora eu quero ver, Rodrigo. Me faz o caquiado, caquiado, caquiado. Vai, vai, vai. Faz o batidão. Olha o Alex Botelho mostrando como é que é, mostrando como é que faz. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai, vai, vira. Já, vira. Virou, virou, virou, virou. Já. É o intensor e agora vai tocar pra fazer você dançar. Intenção, arrebentão de Curuçá, que pra você se balançar, agitar a noite inteira. É o intenção. O arrebentão. É o intenção. É o intenção. Ei, baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar, e a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre e manda o som, é de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom, manda bom livre e manda o som, é de levantar poeira. Diguinho agita, ele que comanda, faz a melhor mixagem do Pará. Diguinho agita, ele que comanda, faz a melhor mixagem do Pará. É o intenção, o arrebentão. Sequência Tecno! Dinho Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Com nosso amigo Daniel Machador. Ele que é amigo particular de Ralph. E DJ Timigo. Olha os caras doidos do Sevilha, vai dançando e vai fazendo caquiado, caquiado. Vai no caquiado, vai, vai no caquiado, vai virar. Oh, oh, oh, oh, oh. O nosso amigo Uber Vitor, ele que deu um apoio muito grande aí pro nosso amigo Ralf, amigo lá de Braganciana. Lágrima de Oceano, é isso aí? É doida. Vem dançar, Cruz. Se se apaixonar, o combinado do Pará. Não, não é isso. Lágrima de Oceano, o cara chora sem parar, tu é doida. Netinho fazendo a galera dançar com o combinado do Pará. O quê? O som que bate forte. Lívia falou: vamos curtir a noite inteira, muitos baldes vão rolar. A Lívia falou assim, ó: salão, pio, o rock tá mil graus. Gato da DX, do Nova Dimensão, essa rapaz é tão fatalista, agita um timontão. Como é que é, maninho? O padre Paulinho. Olha a Vanessa, ela dá maior valor nessa música aí, ó. Do tempo do eterno gordo da GDA. Se prepare que o agito começou, vem comigo, meu amor, na galera GDA. Já se consagrou. O cara tem história, né, Paulinho? Um mundo de emoção com a galera GDA, é pura galera GDA, a galera do Aura. Vamos nessa, vem comigo, muito balde vai rolar. Galera GDA, a galera do Aura. Vamos nessa, vem comigo, muito balde vai rolar. No Super Pop Som, eles vão comandar. DJ LC e a galera GDA. O presidente da galera é o Gold e o Dandan. O negócio ficou bom no Super Pop Som. O Pedro falou: nunca foi tão amado como eu tô sendo ultimamente. É, Pedro. Vem aqui, vem aqui, eu... Parabéns. Dança. Você merece ser feliz. Ele é sua esposa. Pra direita, colhada gosta, colhada. Dá uma giradinha e toma um copo de cerveja. Um passo pra direita, dois passos. Velha guarda, colhada. Dá uma giradinha e toma um copo de cerveja. Ciclone, furacão, a onda vai rolar. Com Edilson e Edielson, o bicho vai pegar. A galera GDA, essa galera é curtição. Com o Gordo e o Dandão, os balde rolam no salão. Tupinamba, o treme terra do Pará. O Dinho tá tocando e o Raul tá só olhando. E olha como é que faz Mickey. Ai, já! Agora você vai, tira e dança. É para o seu, maninho, sei. DJ Toninha detonar, é um treme terra. Mano, eu vou descobrir quem é esse JP se tá matar aí. E agora vai, subir. Vou deixar um contrato pra tocar a música dele direto. Subir. Ah, vem! Aonde você vai dar só 50 por dia? Bora! Com sinais futuristas, a galera consagrou. DJ Dinho e JP tá matar. O DJ Wesley. A Pace tava no. Eu não vou tupi na barra. Bora! Treme terra. Eu não vou treme terra. Eu sou Tupinambá. Segura! Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo! Chapa Gravações CDs. Tá gravando? Chegou a hora de você pegar o periquitinho e dançar. Pra lá, pra cá. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão bom, eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem. E a ressaca do aniversário do Rodrigo Duarte continua. Minha vida. Bora, Rodrigo, bora, por favor. Vem do pãozinho. Bora, Suane, um abraço. É o trio que tá na área, moleque. Não pode. E aí, Robigol, como é que é, garoto? Olha o quiabo, tá mil graus, desde lá de Marituba. Sofreu quando a gente acabou. Agora! Naquela noite. Bora, Bruno! Quando eu te liguei. E aí, formigão, como é que é? Fominho! Foi tão ruim, eu também chorei. Deixa eu abraçar também. O meu amigo tio Val. Oh, oh, ele, nosso patrão Carlito, rapaz. E me diz, amor, Eu confesso que hoje tá sendo um dia muito difícil pra quem conhecer esse cara que se foi. O grandalhão doteiro. O que vai ficar é o legado do grande profissional que ele era. Bora pra cima, Carlito! Vai sentir saudade do grandalhão, né? O cara era braço direito do Carlito. Agora! Existe vida após o amor. Quem acredita que existe vida após o amor? Diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. O Raul acredita, tá esperando até hoje a Cláudia. Vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um, amor te quer. É firme essa música, ó. Assim como ele é. Assim, ó. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Deus faz morrer e renascer. Tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Dinho Pressão. Deixamos de fazer coisas pequenas. Dinho Pressão. Como manda flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. E aí, quem ganhou? O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo. Mesmo se precisa, né? De um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. E aí? Te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo. Essa aqui, que tal essa aqui? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Amor igual que eu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar longe de você. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. É só você, meu bem, que eu sei amar. Eu amo você. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Thank you. reta final. Verdade, sei que amo outro rapaz. Não me satisfaz. Meu amigo Júnior Piloto. Obrigado, Elton. De Rocha. E sou capaz. Prepara que quarta-feira tem ponte. Eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Quinta tem Caribe. Mas sexta tem ponte. Sábado tem piscininha, sábado tem Martã, sábado tem Via Show. Não quer que eu vá, então... Domingo tem Clube Apetit. Ah, e domingo tem Caribe. Vamos conversar. E na segunda-feira tem Paraíso das Pedras. Ah, e depois a gente vai lá pra ilha. Conversar. Do outro lado do rio, lá no Cumbu. Tinho Pressão e Gordo, fazendo toda a galera dançar e vibrar. Eu não sei por onde começar. Obrigado, meu amigo Rodrigo do Aço. Diário, tempo. Valeu, dona Sônia. Valeu, meu amigo Pãozinho. Valeu, compadre Paulinho. Você. Valeu, Coalhada. Valeu, Vanessa. Valeu, meu amigo Kia. Valeu, Robigol. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito. Obrigado. Você. Que papai do céu leve todo mundo em paz. É reta final. Alô, Japa doido. Eu juro nunca mais vou me apaixonar. Iludir amor. E estou só. Tinho Pressão.